Canso de fazer ameaça, mas meu beijo vai te voltar. Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta. E aí? Vem tirar uma selfie comigo, depois eu te mostro. Eu ainda vou namorar essa moça da foto. Eu tenho certeza, vai ser de primeira. Se a gente ficar é menos uma solteira. E nesse mundo e menos um vagabundo. Você decide a minha boca ou a do meu. Cê quer dançar comigo ou descer até o chão? E sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão. Cê quer dançar comigo ou descer até o chão? E sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão. Vai escolher a mãe, ser a vá ou no meu. Oxã. Portal do Arrocha. Tenho certeza, vai ser de primeira. Se a gente ficar é menos uma solteira. E nesse mundo e menos um vagabundo. Você decide a minha boca. Você quer dançar comigo ou descer? E sozinha, você quer ser da bagaceira? Você decide a minha boca. Você quer dançar comigo ou descer? E sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão. Vai escolher amanhecer na vá ou no meu colchão. E tá na sua mão. Vai escolher amanhecer na vá ou na casa do Ricardão. Puxa, né?